A melhor coisa que existe é ficar vendo o navio no pôr do sol da Bahia. É tomar banho de chuva e ficar chupando cana com o coração tranquilo. E o que vier eu traço, tenho o peito tão marcado de lembranças do passado. Ando bem devagarinho, eu pareço um astronauta, vou seguindo o meu caminho. Bye.